بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله رب العالمين todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos. E mandamos saudações para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquele que incansavelmente difundiu este din até a sua morte. Pedimos a Allah tabaraka wa ta'ala para nos dar saúde, forças, para que nós também difundamos este din até a nossa morte, inshallah. Estamos em pleno mês de dezembro, é final do ano, é final do ano gregoriano, e estamos no princípio do ano lunar. É claro que nós vivemos neste mundo, quando o ano lunar finda e começa o outro, nós estamos neste mundo, acompanhámo-lo, mas infelizmente a maior parte dos muçulmanos não sabem quando é que findou o ano lunar de 1433, e quando é que começou o 1434. Somos muçulmanos, esse é nosso calendário, mas infelizmente nós não sabemos. Sabemos sim, é do ano gregoriano, que hoje estamos em 2011, estamos a fazer preparativos para o ano novo gregoriano, 2012. Estamos já nos a preparar com foguetes, com comida, bolos, cabrito, muita coisa estamos a fazer, que é para comemorarmos o ano 2012. Mandamos mensagens para os nossos amigos, os nossos parentes, comunicando que um ano está a findar, o outro está prestes a começar, e estamos a desejar prosperidade para o ano vindouro, boa sorte, muito sustento e essencialmente para o ano que vem. E fazemos o balanço, alguns de nós, um balanço financeiro, para saber se este foi um ano com déficit ou foi um ano com lucros. Mas que infelizmente nos esquecemos de fazer um balanço de ações, saber quantas ações boas eu fiz durante este ano e quantas ações más. Em relação ao ano passado e este ano, qual foi o ano com melhores ações? Foi a do ano passado ou foi a deste ano? E assim sinceramente, é isto que nós devemos ter em conta. Não é só balanço financeiro, é balanço também do nosso caráter, da nossa prestação, da forma como nós lidamos com as pessoas, na forma como é o nosso relacionamento com o nosso Allah, com o nosso Senhor. Quantas vezes fui um indivíduo virtuoso este ano e quantas vezes eu me deslixei, quantas falhas cometi perante Allah subhanahu wa ta'ala. E se formos a fazer a diferença entre as boas ações e as más ações, qual seria o resultado? Este balanço que nós devemos fazer, este balanço é que faz com que nós sejamos melhores pessoas perante Allah, e não só, mas sejamos melhores pessoas perante os outros humanos. É isto que nós temos que ter em conta. Temos que saber que não é só este tempo que nós vivemos que conta, mas também o dia de amanhã conta muito mais. Conta mais é aquilo que é eterno. As ações que são eternas, devemos confinar mais nessas ações. Fazermos ações que nos vão valer amanhã, que nos vão valer depois da morte. Este aqui é o inteligente. O inteligente é aquele que pratica a ação que lhe vai valer o dia de amanhã. Esse aqui é o grande inteligente. Por isso mesmo, é uma oportunidade, meus irmãos, para podermos refletir, fazermos de novo o balanço das nossas ações, concentrarmos-nos e vermos em que posição é que estamos. Por exemplo, se eu fosse a morrer hoje, onde que eu iria? Pertenceria ao grupo do Jannah ou pertenceria ao grupo do Jahannam? E se vermos que nós estamos com muitas falhas, é preciso pedirmos perdão a Allah, é preciso pedirmos perdão a todos aqueles que nós ofendemos, é preciso reconhecer a todos aqueles que nos foram favoritos, aqueles que nos fizeram favores, aqueles que nos ajudaram, temos que reconhecê-los agora, nesta altura. Sabemos que estamos no princípio do ano islâmico e estamos no fim do ano gregoriano. É a altura, se ainda não mandamos as mensagens para felicitar as pessoas por causa do novo ano islâmico, então aproveitemos esta oportunidade. Podemos mandar as duas mensagens para o ano gregoriano e o ano islâmico. Podemos aproveitar esta oportunidade. Mas não vamos passar despercebidos daquilo que é a nossa realidade. Que Allah ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah perdoe os nossos pecados. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê saúde, nos dê muita felicidade, nos dê o espírito de perdão sempre que falhamos para com os nossos irmãos. Tenhamos coragem de pedir perdão e sabermos reconhecer a bondade das outras pessoas e nós também reconhecermos os nossos erros. Que Allah nos eleve aqui neste dunya, assim como no akhira. Inshallah, esperamos que este ano novo, né, traga boas coisas. Este ano de 1434, assim como de 2012, traga boas coisas, traga boas práticas. Se aquele indivíduo que ainda não começou a fazer salá, que tenha uma decisão, que tome uma decisão para que a partir de agora, do avante, faça salá, possa cumprir as ordens de Allah, conforme os ensinamentos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Sejamos indivíduos com mais força, com mais iman, com mais disponibilidade para cumprirmos as ordens de Allah. Que Allah ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah ta'ala perdoe os nossos pecados. E, para terminar, queremos exortar aos jovens. Jovens, é o fim do ano. Saiba passar o seu fim do ano com a sua família. Vamos nos afastar das bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, vamos nos afastar delas. Vamos ficar em casa. Porque muitos dos acidentes que temos tido, um dos motivos é a bebida alcoólica. Muitos dos problemas que nós temos tido nas esquadras, o grande motivo são as bebidas alcoólicas. Desta vez, afastemos-nos disso. Festejemos com alegria, com toda a vontade de podermos estarmos nas festas conscientes. Evitemos o acidente. Evitemos a velocidade. Aqueles que bebem, não conduzam, por favor. Não se pode conduzir bêbado. Não se pode conduzir bebendo. Não se pode beber e conduzir. Se quiser beber, não conduza, para evitar condolências. Em vez de estarmos na festa, vamos provocar o luto. Por isso mesmo, que Allah nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja. Que Allah ta'ala faça com que nós tenhamos a consciência dele, tenhamos o amor para com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e sigamos as ordens de Allah e as tradições do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.